Quadras de Música. Música. Ai, que bom é ver vocês. Que eu volto é pra dizer que sem ter vocês, sem ver vocês, não sou ninguém. Canta que a vida passa. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 175ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, e depois de um mês de julho dedicado exclusivamente a artistas musicais portugueses, as quadras linguísticas voltam a focar a língua portuguesa, mas atravessemos o Oceano Atlântico para centrarmos as quadras geográficas no Brasil. País de diversos músicos consagrados e de nível elevado, Maria Rita Camargo Mariano, ou Maria Rita, é um dos nomes em destaque. A paulista de 35 anos decidiu, pela primeira vez, interpretar melodias da sua mãe, a não menos famosa Elis Regina, que, em 2012, mereceu uma homenagem no disco duplo intitulado Redescobrir, que ofertará a maioria das suas faixas para duas emissões do nosso singelo espaço. Iniciamos com a melodia inaugural intitulada Imagem. Ai, que bom é ver vocês. É logo o primeiro verso da faixa que ainda escutamos como banda sonora de fundo. Saltemos para a música número 3, que fala sobre o passado, o amor, as feridas que ficam no coração. Não esquecendo a família, Maria Rita canta Como Nossos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.

esse é difícil arto. Era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que o Mato Grosso e o Joca construíam nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se a lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fumo pro meio da rua, persia demolição. Que tristeza que nós sentia cada tauba que caía. Doía no coração. Mato Grosso que criadas por dois monstros, se me permitem a expressão, da música brasileira. António Carlos Jobim, ou Tom Jobim, foi responsável por Águas de Março, e Adoniran Barbosa criou a saudosa Maloca. Faixa número 8, e já que está aí pela metade, mas está, escutemos Agora Tá. Já que está aí pela metade, mas tá. Melhor cuidar pra peteca não cair, pra não deixar riscar o olho como água de ralo. Aquilo que já fez calo, doeu bem sujo a pete, castigou nosso cavalo, botou como calivete. Feriu, mexeu, bicho, não tá com meu. Vela, vai, vamos lá, se vacilar, pode cantar pra subir, porque não dá pra voando de novo. Se o povo fica sem lombo, se amassa no fermento, se não cozinha por dentro, vai tudo por água abaixo. Eu acho, acho, acho que agora tá quase no ponto, tá no ponto de provar. Eu acho que agora tá te vou machucar, barro e cocô no gabinete. Mexeu, bicho, tu tá com meu lado. Vai, vamos lá. Se vacilar, pode cantar pra subir, porque não dá pra começar todo mundo de novo. Se o fogo fica sem ovo, se a massa não tem fermento, se não cozinha por dentro, vai tudo por água abaixo. Eu acho, acho, acho que agora. Gilberto Gil foi o criador da melodia número 9 que com cachorro com linguiça pelo meio ouve-se Ladeira da Preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça, preguiça que eu tive sempre de escrever para a família, que te manda conta pra casa que esse mundo é uma maravilha, e pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na braguilha. E pra falar do mundo, falo uma besteira, Fomenteira é uma ilha se chega de barco, mãe, que nem lá na Ilha do Medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá na Ilha de Maré, que nem lá Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família e te mandar conta pra casa que esse mundo é uma maravilha, e pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha, pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na braguilha. E pra falar do mundo, falo uma besteira, Fomenteira é uma ilha onde se chega de barco, mãe, que nem lá do medo, que nem lá na Ilha do Frade, que nem lá na Ilha de Maré, que nem lá Salina das Margaridas. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa quem é que o mandou levantar? Quem o levantou para sair? Perdeu-se um lugar e agora? Que é feito do teu novo amor? São algumas das ideias deixadas na melodia seguinte à faixa 10, cujo título tem Vou deitar e rolar, quacará quacá. Não venha querer se consolar, que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Quem mandou se levantar? Quem levantou pra sair perde o lugar. E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele nada resolveu? Quacará, quacá. Quacará, quacá. que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem tá na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais café? Pois é, quem te viu e quem te vê. Admira da mancada que a Terezinha deu, que deu no pira e ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Bec! Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá se eu nem tive colher. Vou deitar e rolar. Você já é toda de voltar. Agora fica na tua que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar. Quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê. Que venta lá e volta pro mandingueiro. A mandinga de quem mandinga. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá e volta pro mandingueiro. A mandinga de quem mandinga. Continuando com atuações ao vivo, como certamente os amigos ouvintes já terão reparado, iremos nos centrar num tema que tem sido muito recorrente nas notícias televisivas e não só, um pouco por todo o mundo, o próprio Brasil. Será que o país se conhece a si mesmo? Escutemos, pois, a faixa número 11, Querelas do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Da Perjabuti, Liana, Lamandrali, Alaúde, Pia Urural aqui, Ataúde, Pia Carioca, Porecrã, Mecrã, Jobinha, Carore, Jobinha Sul. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Maria Rita, brasileira vencedora de 6 prémios Grammy Latino, entre outras distinções, que no ano passado lançou Redescobrir, um trabalho discográfico gravado ao vivo, no qual a cantora protagoniza pela primeira vez na sua carreira sucessos consagrados na voz da sua mãe, Elis Regina. Nesta emissão, escutamos 10 das 14 faixas integrantes do primeiro disco, um gesto que se repetirá na próxima semana em relação ao segundo disco de Redescobrir. Estejam atentos, amigos ouvintes. Iremos encerrar com a faixa número 12, que, na sequência de Aquarelas do Brasil, faz referências ao próprio país natal de Maria Rita e, por arrastamento, de Elis Regina. Até com referências a certos versos do Grito do Ipiranga, o hino nacional do Brasil, Maria Rita protagoniza o bêbado e a equilibrista. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Contigo.